17 Alfa após a ponte para o 10 próximo, 3226. Sul Novembro Ciente, seu solo de 50, frequência livre ao estacionar, boa noite. Boa noite, 96, táxi até o ponto de espera via Juliette, reporte pronto, ajuste no 0 no 2. Táxi até o ponto de espera da 10 via Juliette. 10 no 2, bom, no 8 9 6. Estacionamento no 11, tá 3520. Livre chame táxi, tá 3520. Livre acionamento, por que é porta táxi, tá 3520. São 3226, a linha e decola, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 0 menos. Centralizada a linha, decola da lanterna, são 3226. No localizador, o Gol 7653, Campa Vista. Certo, comprando sinal, chamitão em 1 1 8 6 12, Gol 7653. 8 6 7653. Gol 7653, MLS, Copa Vista. Gente, Gol 7653, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Gol 7653, livre pouso, pista no 0, vento no 1, no 0 grau, 05 nós. Ciente, Gol 7653. São 3226, decolar 254, controle 1198, bom voo. 1198, bom dia. São 3226. Salvador, bom dia, até 3226, decolar o perfil Cuca de Par, cruzando 1500 pés. 3226, saída Cuca, transição de Par, subindo agora 370, na escuta. 7855, chame o controle 1998, conforme carta. 198, conforme carta. Controle é o gol 7653, arremetendo a sua escuta. 7, subindo agora para 2000 pés, ajuste 1012, 1012, aguarda instruções. Mantendo a proa, gol 7653. Ok, está atingindo 2012, vai manter a proa, gol 7653. O 7653, vetor da para final. Ele é X-ray, curva esquerda, proa 3. 320, limite avança para o 10 milhas. O 7653. Esquerda 320, não entendeu o limite. Eu vou nesta proa por 10 milhas. Caso faça comunicações, irá assumir na proa de Duna. Ciente, vou. Prossiga. Você não sabe o motivo da remetida do gol? Acredito que ele não tenha estabilizado na final, ok? Porém, eu vou questionar o controle. Afirmativo. Confirma o vento? O vento 1-0-0 graus 06 nós. Aguarde para a decolagem, ok? Gol no 896. Afirmativo, aguardando. 896. Tá 3520, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. Quando lá reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. Só confirmando 1-1-8 a bordo, autonomia alternativa, por gentileza. Alterna Recife com 2 horas e 50. Está livre o táxi, parte Juliette Alfa no ponto de espera da 10. 7826 até lá na piscina. Tenha um bom feriado, tá? 3520. Zero vento, 1-0-0 grau, 06 nós. Autorizada a decolagem na pista 1-0 para 1-8-9-6. O 7653, confirma o motivo do permitido. Aproximação desestabilizada. Ok, sente. Aproximação desestabilizada, eu sente. O 7653, curva esquerda, proa 280. Esquerda 280, 7653. Bono 896, decolar 258, controle 1998, é só confirmando, a aeronave da companhia não estabilizou na final, ok? Afirmativo, chamará em 118-198, graças pela informação. Controle Salvador, o Gol no 896, decolado na saída Puca, Aracaju. Gol no 896, contato radar na decolagem, sua mantenha 370, saída PUCA. Saída PUCA 370, gol 1896. espera da 10, pronto. Decola de imediato, se autorizado, TAN 3520. Afirma TAN 3520, Aline, decola piso 10, vento 10, 0 graus, 05 nós. Aline, decola da 10, TAN 3520. Confere, chame agora o centro Recife, TAN 3226, a frequência 12545, alterno 2685. Está presente Recife 12545, alterno 2085. Agradecemos, tenha um excelente dia. Olá. O 7653, curva esquerda para o 180. Esquerda 180, limite? Localizador. Limite localizador, obrigado, gol. 7653. O 7653 para interceptar o localizador, completo curva esquerda para o 145, forma estabilizada. Esquerda 145, reportarei estabilizado, sem referências no setor. Autoriza 1700? Estou autorizado, Gol 7653, mantendo a separação. Decolar 202, controle 198, bom voo. 198, controle, um bom dia, 3520. Controle Salvador, bom dia, 3520, saída Pouca, passando 1500 pés. 3520, submanter 190, saída Pouca. Na saída pouca, possibilidade de coordenar o nível 150? 150. 73520, suba e mantenha 150. Grato, 150, 3520. Estabilizado no ILS Campo à Vista, Gol 7653. Certo, completo final do procedimento, chame em torre 1186, Gol 7653. 186, 7653. Voo no 896, chame o centro Recife na frequência no 2545, altar 2085. 2545-2685, gol no 896. Confirmo. Gol 7653, estabilizado em LS, Campa Vista. Gente, gol 7653, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 069. Livre pouso no 0, gol 7653. Possibilidade de coordenar o Alfa Romeo 363? Aguarde. Sete meia cinco três, sala 08, táxi via Alfa, Juliette, portão 11, bom dia. Alfa, Juliette, portão 11, até daqui a pouco. Atinge o nível 150, o 13520. Gente, o 13520 mantém o 150, chama o centro Recife. Na frequência 12545, alterno 2085. Solicite o mesmo direto fixo. Ok, muito obrigado. 2545-2085, pode ir. confirmando para o Gol 7653, livre ingresso na Juliette. Afirma, portão 11. Muito obrigado. Torre, confirme o gate para o 7653. 11 é esse mesmo, o último. Estou chamando a gente aqui no 10. Eu vou coordenar com a infraero, porém aqui no sistema tem 11, é só um momento. É, aguardando. Estamos com a infraero, portão 11, Gol 7653. Portão 11, 7653. Torre, o 7653 está prosseguindo para o 10. Sim, de coordenação com sua equipe de solo, está tudo ok, com o 7653. Ok, foi coordenado. 7653.